961, decolou 18, controle 199, decimal 35, boa viagem. 1935, grado, colo 961. Controle Salvador, bom dia. Colo 961, passando 1600 metros. 961, bom dia, contato radar, tudo bom, dia 360, sai também. Sudai 360, colo 961. Desça 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizador. Espaço 3171, informação Delta. 3171 Delta, confere. Pronto, cópia? Prossiga. 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Decola na 120, com a primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, propulsor 120, Taubaté. Aciona 5472, transponder controle 199, decimal 35. 3171, autorizado 320, da Euleda Motiva, Uppers Louro 0, Taubaté, 5472, 11935. 3171, correto, cotejamento, porta pronto, pushback. Chamarei quando pronto. 9040, chame torre 1895. 9040, continua a aproximação, reporta em checada, ajuste na 04. Voo 9040, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 7 nós. 1607, livre pouso, 190, voo 9040. Voo 9040, solo 29, libera direito, taxi via Alfa, reportarei para a Juliette nessa frequência. Via Alfa, Juliette, reportarei na sua frequência 9040. 40, voo 9040. Para o 040, mantém a posição de sua Juliette, vai guardar a liberação do 02. Guardar a liberação do 02, voo 9040. Solo, SAM 3171, pushback, acionamento, posição 2. 3171, não autorizado pushback, reporta para o SAC. Chamarei 3171. Alta 3171 para o táxi com 202 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Dona Galhão. Taxi via Índia, ponto espera 118 decimal 95, o ajuste 10 no 4. Boa viagem, T3171. Índia 215, Dona Luma 0040, após o táxi, Airbus Datan, ingresso Juliette, prossegue para o 02. Você após início do táxi, Airbus Datan, inicia para a posição 02. Luma 0040. Toyota 3171, ponto espera da 10, ponto para decolagem. Toyota 3171, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 170 graus, 79. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Toyota 3171. 2, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, da 3171. Controle 3171. Tá, mantenha nível 320, saída dela. 320, saída da El. Quando possível, é Prodimativa? Autorizado, da El. Da El. 6171, não chame centro Recife. 6.25, bom dia, bom voo. Pode repetir para 3171? Recife, 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, 3171. Yeah. Salvador, bom dia. Eu vou no 865 para autorização de Brasília. Ciência da informação é qual? João 965, bom dia, informação Eco, confere, pronto, Cosia 360. Pronto, Cosia. João 1865, autorizado Brasília, nível 360, via rota Zulu 17, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, controle Salvador 119.35, o transponder 5515. Com o gol 1865, autorizado 360 para Brasília, decolando a 10, curva direita na Arbor, transição Alefa, Upper Zulu no 7 aerovia. 1935 é o controle, aciona 5515. Gol 1865, cotejamento correto, portão 04, chame pronto, pushback acionamento. Vai chamar. Três passos para vocês. Salvador, bom dia, também tem a 212, tem a informação Eco, notificação, né, que é um segredo. Confirmando, o chamei a 6219. Gente, Salvador Galeão tem o 360 já pré-aprovado, solicita o 380. Gente, a Xané 6211, autorizado Galeão, nível 360, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Irume, interceptor até November 857, prossegue até Moussu. A frequência do controle 119.35, aciona 5506, Oxené 6211. Dado Daniel, nível 560, colando da cima da 10 com curva de circuito da IAU de Santos de Moura, de Moura, de Santos, 92, 50, de Moura, 59, 35, 50, de controle. Responde, 5506, Oxené 6211, portão 6. Oxené 6211, o cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento, portão 612.